Olá, cá estamos de novo para mais 2 horas de Orelha Extra, esta que é a sua 12ª emissão de uma nova vida na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também Rádio Universitária do Algarve, na primeira logo a partir do meio-dia, na Rádio Castrense a partir das 21 horas e na Rua a partir das 19. Bem-vindos sejam. Começamos com o último trabalho para o Sportyzed. Chama-se Third e o tema que por aqui rodou foi We Carry On e vamos continuar com o novo Animal Collective Meriwether Post Pavilion. Walk around with you. I want to walk around. início da Orelha Extra de hoje com Fernando Cabrita, Portishead do último third e também o excelente regresso para os Animal Collective. Novo álbum Merryweather Post Pavilion, ouvimos Summertime Clothes e vamos saltar também para o primeiro single, My Girls.

Orelha Extra, canal auditivo suplementar, primeira das duas partes. Nos minutos anteriores ficámos com o projeto do italiano Fabio Parrinello no seu segundo trabalho, que sucede Love is a Dog from Hell. Este novo chama-se Raya Nule Dada e tem como subtítulo Songs to Sissy. É o projeto Black Eyed Dog. Os temas que rodaram foi o curtinho Honeysuckle Girl e logo depois também Bulletproof. Não se esqueçam que playlists e podcast em orelhaextra.com. Thank you. Spencer Craig dos Sunset Rubdown e Dan Bochner dos Handsome Furs juntos formam estes canadianos Wolf Parade. É o seu último trabalho, chama-se At Mount Zoomer, por aqui rodou California Dreamer e ainda por terras gélidas do Canadá com este projeto que irá soar a seguir de Misha Bauer e Matt Cully, que contam com um grande número de colaboradores da cena musical canadiana. O álbum é estreia, chama-se A Mountain Is a Mouth, e o grupo Brass Peninsula. Thank you. dizer que este som épico é já característico do Canadá, apesar de não ser exclusivo de lá. É o projeto de Misha Bauer e Matt Cully, os Bruce Peninsula. O álbum estreia chama-se A Mountain is a Mouth e o tema escutado foi Steamroller. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Jacobs vem atuar a Portugal no próximo dia 27 de fevereiro, no Plano B no Porto, com o seu projeto Max Tundra, que mantém desde 2000 numa organização da Lovers and Lollipops. Este é o seu novo disco desde 2002, chama-se Parallax Error Beheads You, e o tema foi We'll Get Fooled Again. Come on. Listen, this is a record of sounds captured forever in hi-fi. As you might expect, there's the sound of DJ Fooled Again and the sound of DJ. You mean again? Still back? That's incredible. That is the sound of ground being broken. It should sound familiar because that's a familiar piece of ground to you. Maybe you were there. Or maybe you didn't even notice. Now, solid steel. Listen again. Listen. Believers in the non-convinced, into the adamant lovers of hemp, into those that don't blaze, judging by the way that it's praised, and not by the color of shade. This is man-made corruption, Arizona heat production, it's not intermission or nothing, and judging by the way that you heard the technique, you seek the L.A. streets, sweet sleep, talking unique, my man, temper rhyme to spin, the fly definition on the wind, when you listen to it, and just in case, you're trying to outpace the verse, with no dirt on your very inverse, the relentless mix is unidentified. Let's do this. Listen to this. Come on. To make up the beat omega, a freak by nature. Flavor on paper, niggas still catch papers. The press from the minute presented, we get fresh. Ola, ola, yeah. We provide the urge, step up and get served. Reunited like beaches and herd. We speaking the word, we bringing the vibe. We setting the trend, we holding the throne. Oh my God, here we go again. Hot in position from the beginning. You listen to the brother with the description. Poetic, full fiction, spitting the killer condition. Turn the citizens to victims with the writer's ambition. That vocabulary diction, cause I can just specify the rest of my. In the back, you need to step up front. And if you can't hear it, then tell them to turn it up. What the hell are you waiting for? Everybody in here on the dance floor, your hands in the air, and that's what's up. Cause I'm on the mic, and see Trippers on the cut. I'm like solid steel, that's a bitch. Feel the fast, fast, feel the fast, it's obvious. Come hard with it, go out your car with it. It's authentic, it's like don't stop, get it. The right combo, collaboration and combo. No way to make a brother drop the bomb, yo. From the minute that they announce me, cause I'm quick to grab the mic and say peace to Romanowski. And to all those that doubt me, or wouldn't allow me. Yo nigga, it ain't about me, it's about the kid that I know. That's one of the illest primal spinners across vinyl. Best to bend in the rare and taking you there and holding you down and making sure you're feeling it now. With the tri-phrase sound to all the others, man, it's over now. Pack your bags, get your record, start rolling out. And if you still think break it down. Let's go back in time. Back to when radio was a baby. And radio was this strange, new, fascinating box of voices and stuff. We go way back. We both come up together. Remember? Remember the times we used to have? It's been a long time. I shouldn't have left you. Without a strong rhyme to step to cover all the beats and the rhymes I've been through. Time's up, sorry I kept you. Thinking of this, I keep repeating them hits. The rhyme from the microphone solo with so you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume, dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. I don't know what you heard and I don't know what you know, but my folks done told me you got it. So I text the tempo like a red alert. Put me on. Okay, ready. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape when I finish the rhyme. I got it. Plays in the mix, shows you better get to the record store when I hot shit. Into the bootleggers loving the bootleg. We breaking up over your legs. Hot that shit. Stop double C, just for your friend. And I'ma say it again. Play a hot shit. This is the hottest joint out on the street. So when you hit it, see me going hot that shit. That's why I came to teach. those who can't say my name. The more I'm the soloist, the soul controller. Rock him, get stronger as I get older. Constant elevation, cause expansion. I write my rhymes while I cool in my mansion. The building on tape and in the city I test it. Then on the radio, the R's requested. You listen to it. Now listen. You listen to it. All right. You listen to it. Listen again. You listen to it. You listen to it. You listen to it. You listen to it. You listen to it. You listen to it. The concept might break you. Stop your serenade. Cause almost anyone can relate to. Little people like your light 'em up, blow 'em out like candles. Or should I just let 'em melt? Stick it with my hands so they can see how I felt. I'm not bold just cause I rock gold. Rock cameras on the mic, and you know I got soul. So, so. Children of the world get this judgment. Just because you call her mother doesn't mean that she's your daughter. Now stop, let's see what you got. Get off the mic, boy, get too hot. I wanna see you with Poppy and dance the best. It should be easy, cause the beat is fresh. Now people from uptown, Brooklyn bound, the Bronx, Queens, and Long Island Sound. And other states come right back. It ain't where you're from, it's where you're at. Since you came here, you have to show and prove. And do that dance, and do it, don't move. That's all you need to show, self-esteem, or release. The rest is up to you. Rock and roll. Este canal auditivo suplementar, esta que é a primeira hora na Rádio Castrense, Rua e também a RUC. Nos minutos anteriores estivemos com um programa radiofónico que já consta da história, o iniciado em 1998 por Matt Black e Jonathan Moore, os dois Cold Cut, na Rádio Londrina Kiss FM. Por aqui recuperou-se o segundo tomo da sessão de DJ Food, o projeto de PC and Strictly Kev, com DK, editado em 2007 na Ninja Tune e de nome Now Listen Again. Ouvimos as misturas para Z-Trip featuring Soup, Listen to the DJ, também Timbaland and Magoo featuring Missy Elliott com Cop That Shit, depois Eric B. and Rakim, I Know You Got Soul, também The Human League com Being Boiled e terminou com Area Code 615, Stone, Fox Chase, DJ Food and DK em recuperação na Orelha Extra. Now Listen Again. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. I'm a cyber girl without a face, a heart or a mind. I'm a product of metal. I'm a product of metal. I'm a product of the man. I'm a cyber girl without a race. On the run, cause they hit the upgrades. They chase up my kind. Come to destroy me. And I'm to destroy myself. Wait, it's impossible. Never gonna. saído em agosto de 2007, o EP 5 temas Metropolis, Sweet One de Chase, foi novamente reeditado com o nome Metropolis de Chase Sweet e com mais dois temas extra. Um ano depois, falamos da menina Janelle Robinson, ou melhor, Janelle Monae. Ouvimos o tema Violet Stars, Happy Hunting. São os minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Tempo ainda para escutarmos o excelente, excelente projeto de Liz Harris, Grouper. Os temas Heavy Water / I'd Rather Be Sleeping e Irresistible. O disco chama-se Dragging a Dead Deer Up a Hill. Thank you. É um compositor nestas coisas da música mais aventurosa, apesar de aqui neste disco não parecer, desde o início da década de 80 e logo com Anthony Braxton. Falamos da pianista Marilyn Criswell, que o ano passado editou este seu novo trabalho a solo, o que já não acontecia desde 2004, de nome Vignettes. Escutámos no início desta, que é a segunda e última parte da Orelha Extra, o tema Cuida do Espírito, canal auditivo suplementar aos sábados na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também na Rádio Universitária do Algarve. E para prosseguir, temos aqui o novo disco dos Plus Minus. We'll be right back. É mais um belo de um disco da banda de James Ballyhoot, Margaret McCartney e Patrick Ramos. A banda que utiliza os símbolos mais e menos para se designar. Plus, minus, saído em outubro passado, chama-se X on Your Eyes. E sabemos que há por aí quem goste, tal como nós, os X-Minus de X on Your Eyes e o tema escutado que foi Tired Eyes e, para continuar, DJ / Rapture. Play that sound, yeah. Love. Chris Clayton, o homem à frente do excelente programa de rádio Mudup na WFMU, assinando como DJ Rapture, nome pelo qual também lança os seus discos de misturas e excelentes discos, tal como este mais recente Uproot. Os temas que ouvimos pertenceram a Baby Kites and Nokia com Reef, e depois Clouds e Helders, DJ Rapture Uproot. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. E tal como tínhamos prometido a semana passada, regressamos novamente à excelente caixa que agrupa os quatro trabalhos do projeto Gas, do germânico Wolfgang Voigt. A caixa tem o título Na Inferne, e desta vez do álbum Zauberberg, o tema 4, Gas. Já histórico o projeto Gaz do germânico Wolfgang Voigt, a caixa que agrupa os quatro trabalhos lançados pelo projeto germânico chama-se Nahen Ferne e os discos são o homónimo Königsforst Pop e também Zauberberg, este último de onde retiramos a faixa 4. Qualquer um deles não tem nome, as faixas não têm nome. Por aqui ficou a 4 de Zauberberg, o projeto Gaz. E para continuar, o trio Milanese Hot Gossip, no novo disco, a série editado em fevereiro ou março na Ghost Records. Este é o segundo na carreira destes italianos e chama-se You Look Faster When You Are Young. O italiano Hot Gossip é o novo trabalho a ser editado nos próximos meses. Chama-se You Look Faster When You Are Young. Os Hot Gossip e o tema por aqui rodado What We Are. Esta que é a última hora, quase meia hora final das duas horas de Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universitária do Algarve via o éter dessas estações. Também o streaming direto, procurem nas páginas, os links estão no blog www.orelhaextra.com. Por lá também o podcast e a lista dos temas que por aqui vão soando. E de seguida, o trio feminino de Austin, no Texas, Follow That Bird. sem disco, os editados, o trio feminino de Austin, Texas, US of A, Follow That Bird, é uma demo de 5 temas que nos fizeram chegar e ficou por aqui um deles, Run With Knives. What the hell is this place? Isso. Aproximamos-nos assim do final de mais duas horas de Orelha Extra, nesta que é a 12ª emissão, com Fernando Cabrita, com um disco rico em colaborações, com mais de Natasha Atlas, Rashita, Justin Adams ou Damon Albarn. Para falar somente dos nomes mais sonantes, este do projeto Youssef, do DJ marroquino Mola Youssef Adel, chama-se Halal Wood, saiu na Grammy Discs. Por aqui ouvimos Stick, precisamente o tema que tem a colaboração de Damon Albarn. E continuamos a seguir com a riquíssima mistura da música ocidental, principalmente o jazz, com a música africana, nesta compilação que recupera pérolas da década de 50 e 60 de grandes nomes da música da África do Sul desses mesmos anos, estilos como o Kwela ou o Marabi, miscigenados com o swing neste African Jazz and Jive. começou por aqui Andy Hotshots com USA Special e depois Natemi's Alexandra All-Star Band com Daddy Whammy, dois projetos integrados na compilação African Jazz and Jive, An Authentic Selection of South African, African Township Swing Classics from the 50s and 60s. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend dude. Y'all ready for this? Let's go. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Take me away. É a despedida de mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Castrense, Rua e Rook. Hoje estivemos por aqui um bocadinho disléxicos, mas espero que mesmo assim a emissão tenha sido do vosso agrado. Para o final, o projeto do irlandês Thomas Walsh, Pug Wash. Os temas foram Take Me Away, Bunker Mix e também My Genius. O álbum intitula-se Eleven Modern Antiquities. E para o fim vai ficar o projeto de Sacred Shakers com a ajuda de Eileen Jewell. O longa versão é homónimo e o tema que por aqui vai rodar chama-se Straighten Ham de Sacred Shakers. E o nosso tchau, encontro o mercado como habitualmente para o próximo sábado. Até lá. When he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, there's gonna straighten out all you members. When he comes, now when he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, there's gonna straighten out all you members. When he comes, now we've got members in our church, in our home, in our town. I can, you can, mama can, papa can, sister can, brother can, deacon came, member came, elder came, preacher came, Jesus came, he knows how. Well, that's gonna straighten out all you members. When he comes, now when he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you members. When he comes, now when he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you members. When he comes, when he comes, now we've got deacons in our church, in our home, in our town. I can, you can, mama can, papa can, sister can, deacon can, brother can, elder can, member can, preacher can, deacon can, members can, elder can, but Jesus can, he knows how. Well, that's gonna straighten out all you deacons. When he comes, now when he children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you deacons. When he comes now, when he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you deacons. When he comes sinners in our church, in our home, in our town. I can, you can, mama can, papa can, sister can, brother can, deacon can, elder can, preacher can, Jesus can, he knows how. Well, that's gonna straighten out all you sinners. When he comes, now when he comes, if children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you sinners. When he comes, when he comes, now when he comes, the children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you sinners. When he comes, now we've got lights in our church, in our home, in our town. I came, you came, mama came, papa came, sister came, brother came, deacon came, members came, preacher came, elder came, Jesus came, yes, he knows how. Well, that's gonna straighten out all you liars. When he comes, now when he comes, little children, when he comes, oh my good Lord, that's gonna straighten out all you liars. When he comes, now when he comes, little children, when